não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! E como é que eu começo dessa vez, cara? Eu não sei. Pô, faz uma parada original aí, cara. Vocês estão me exigindo muito no dia que eu tô morrendo de sono aqui. Eu já devia estar dormindo. Foi completamente proposital, cara. A gente queria ver como é que você ia reagir em situações extremas, entendeu? Ah, entendi. O cara que é trabalhador, acorda cedo no dia seguinte, entendeu? Tem essas paradas, entendeu? São 7 horas da noite e ele tá aqui morrendo de sono. Não, mas brincadeira, assim, estamos aqui hoje, sim, com sono um pouco, talvez, mas estamos juntos aqui pra falar de um incrível assunto que é sobre o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Mais conhecido como bolas de ouro. Falaremos sobre bolas... bolas douradas. Estamos quem? Eu, né? Pombo cagado, pombo que vocês já conhecem. Pombo... Alguns falam pombo viado, mas isso é injusto, na verdade. Rapaz, isso seria um híbrido, né, cara? Não. Gente, vamos parar com isso. Mas eu, pombo, com o nosso amigo Chacal. Opa, na verdade, eu só não fui eleito melhor do mundo porque eu nunca joguei na Europa, cara. Ah, sei. Isso é verdade. Você jogou na Europa sim, cara. Você que não lembra. Aquele sonho de madrugada, aquele sonho molhado. Ah, mas isso aí não era futebol, né, cara? Ah, entendi. Mas tudo bem. E junto conosco, ele que já jogou na Europa, que eu sei, nosso amigo. Pois é. Pois é, eu achava que ia ser melhor do mundo jogando pelo Real Madrid, mas acho que não deu muito certo, não. Deu não, cara. Deu não. O máximo que conseguiu foi dar umas pedaladas lá. É, inclusive, agora é moda, né? Bicicleta na Europa. Lá, todo mundo trocando carro aí pra bicicleta. Aí você podia tentar agora a carreira lá, cara. Aí, quem sabe, de repente. É melhor bicicleta do que carrinho. É não, Goku? Então. Vamos lá falar sobre esse incrível assunto, né? Muito polêmico. Porém, um incrível assunto. Depois dos e-mails. Começando então mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Boleiragem, a gente vai falar aqui, né, da galera que mandou seus pequenos recados aqui, os breves recados da galera aqui na página do Boleiragem, né? Deixa o seu também, não esqueça jamais de deixar seu comentário. É, o primeiro a comentar, como quase sempre, foi o grandioso Gabriel Sem Sobrenome, que disse uma coisa, cara, que me deixou muito chateado, que ele falou o seguinte: ainda quero ouvir o Chacal e o Robinho fazendo as narrações. Pô, Gabriel. Porra. Tá vacilo. Nada mais justo. Tá jogando contra o time, cara. Que parada é essa, cara? Cadê aquela amizade, pô? Cara, só porque o cara quer ser justo, então. É muito mais legal deixar na imaginação. O cara vai sonhar com isso, imaginar como seria, entendeu? Pô, pra que vai ver, entendeu? Pois é, vai estragar, né, cara? Vai estragar a parada. Exato. No dia que você acontecer, descobrir que é uma cara, merda, você, vai ser, isso né? Que eu ia falar. Vai ser uma merda tão inacreditável. Não, vocês estão fazendo uma venda invertida, entendeu? Eu acho que vai ser tão incrível. As pessoas têm que. Vocês têm que descobrir, entendeu? E se for uma merda extraordinária, vai ser incrível. Porque vai ser uma merda extraordinária. Tem poucas coisas mais incríveis do que uma merda extraordinária, cara. Que isso? Faz sentido, argumento, mas acho que é assim, sempre bom tentar evitar descobrir esse tipo de coisa aí. Mas, o pombo sempre vai começar com 2 votos. Pode crer. Vocês são muito filhos das putas, cara. Que isso, cara. Não é possível. Seguindo aqui, cara, o comentário seguinte, na verdade, quem fez os 2 comentários seguintes foi o Lucas Lima, que ele disse que a coisa que mais encanta ele no podcast é o passarinho cantando no fundo. Estão muito bem, os parentes do pombo. E falou que fica feliz em saber que tem mais natureza no mundo além do serviço dele. E ele falou que vai continuar mandando e-mails e comentários e etc, porque quer tentar cavar uma vaguinha no podcast, né? Deixar ele um pouco mais paulista com o X que ele falou aqui. O que vocês acham disso aí, assim? Eu acho que a gente, assim, nada impede a gente chamar, eventualmente, algum ouvinte pra participar. É uma coisa que a gente até comentou aqui, né? Sobre a possibilidade. Exatamente. A gente grava um podcast sobre futebol que muitas das vezes fica aqui centrado no na realidade Rio de Janeiro, né? Mais especificamente Vasco e Flamengo, né? Claro, zoando sempre Fluminense da viadagem. E de vez em quando a gente lembra daquele quarto time que eu agora esqueci o nome. Mas assim, América, a gente fica. América, o grande. América, é verdade, América. Bangu. Que... O Bangu. Pô, a gente nunca falou do Bangu, cara, olha só. Bangu rima, hein? Bangu. Opa, como assim, cara? Como assim? Mas assim, eu acho válido, até pra gente poder, como ele falou, né? Um paulista, um time seria legal pra falar um pouquinho do time de São Paulo, assim como, né? Um mineiro, de repente, né? Um gaúcho. A gaúcho eu acho acho que é melhor evitar. Bom, a gente vai acabar trazendo convidados de outros estados, a gente já tá planejando isso, e isso vai ser até legal, porque assim, a gente não entende muito dos outros estados, né, cara? O próximo comentário do Lucas Lima diz que, pô, a gente chamou Santo André de interior e o cara aqui tá dizendo que o Santo André fica ali do lado da capital, né, cara? Fica meio triste aí com o que a gente comentou aí e tal. Qualquer time que não tá nos quatro grandes, eu digo que é time do interior. Mas é, tipo, é uma mistura de ignorância com preconceito. Não, não é preconceito. É time do interior porque você pode pegar, juntar todos eles e enfiar meio no meio do seu interior, entendeu? É isso aí. Ouvinte, é assim que eu trato vocês. Quem é esse? Um outro que sempre comenta aqui com a gente é o Thiago, também sem sobrenome, que disse que o cast tá muito bom, falou que a gente tá de parabéns aí. Esse foi o episódio com o maior número de referências ao Pluff, que a gente tem que contratá-lo como a mamadora oficial de chupeiras, né? E... A mamadora. A mamadora oficial de chupeiras, exatamente. Ele já é, isso ele já é. É porque oficial, mas só entre a gente. Pois é, pois é. E ele disse que ele sabe que não é o 20 bola cheia, mas pediu pro Pombo fazer a abertura do podcast com a voz do grande Napa. É. Não sei, cara. Não sei, vou pensar. Quem sabe? Quem sabe? Se ele virar 20 bola cheia, quem sabe? Pois é, né? Se ele for 20 bola cheia, pode até ganhar esse direito. Normalmente a gente dá a opção pro cara fazer uma pergunta, né? Mas, tipo, te abro uma exceção aí, talvez, né? Não sei, vamos pensar. Mas o mais importante de tudo que ele disse, cara, foi que ele mandou o cast pra 5 amigos. E é isso aí, cara. É o que a gente mais incentiva, assim. Apresenta o podcast pra galera mesmo, entendeu? Se você achar que tá legal, se você achar que não está, se você achar que tá uma merda, pô, mostra. Olha lá, os caras passando vergonha, cara. Era só coisa absurda. Ou você mostra pra tentar agradar o seu amigo, se você for um cara, né, do coração bom. Ou então você mostra pra ver a reação, entendeu? Você bota o cara pra ouvir e fica olhando assim pra cara dele. Sabe que quando tu bota o cara pra ver aquele vídeo Two Girls and Cup? Fica observando a reação da pessoa. Faz isso, cara. Ou ele vai ficar muito feliz e a cara dele vai ser sem graça, mas vai ser positiva, entendeu? Ou então ele vai achar muito merda e você vai rir com a cara dele, cara. Só tem a ganhar. Pois olha, é, só tem a ganhar. Que maravilha. Bom, saindo dos comentários e passando agora pros incríveis e-mails, a gente recebeu um e-mail aqui muito bonito, muito incrível, muito maravilhoso, do nosso amigo Alex Paixão, cara, de São Paulo, estudante de biomedicina. Pô, biomedicina, só conheço mulher que estuda biomedicina, cara. Eu peguei umas três do... Sacanagem! Mas eu não peguei nada. Eu, na verdade, eu conheço só mulher que realmente estudou biomedicina, cara. Se deve ter muita mulher na sua turma e você deve ser muito picão, ou então você, rapaz... Então, ele deve torcer pro São Paulo. Mas ele botou aqui no comentário dele. Aí, galera, sou mais uma viúva do Tanguinha. Tá cheio de viúva do Tanguinha por aí, cara. Pois é, cara. Podcast está bem legal, vírgula. E lá pro sons muito engraçado e nostalgia foda em ouvir o viado do Pluff. Ele escreveu Pluff. É Pluff, cara. São dois Fs, cara. Enfim, sugestão de tema. Poderiam falar suas histórias de boleiragem nas peladas de rua, escola, e chamar o ninja inimigo. Porra, o ninja inimigo acho que não joga bola não, cara. Pois é, cara, tava me perguntando aqui, cara. Eu também, eu vou perguntar pra ele se ele gosta de futebol, mas ele não tem muita cara de ser um grande torcedor não, cara. Torcedor talvez até, cara. Mas assim, jogador não sei. Eu acho que na hora do não, futebol ele joga a bomba de fumaça no chão e desaparece, cara. É possível. Poucos ouvintes souberam, mas um dia teve, né, uma pelada aí muito mítica do Baixo Frente Soco, né? Que eles organizaram churrascão e tal. E o Ninja Inimigo, eu não lembro de ter entrado em campo esse dia, não, cara. E tava todo mundo lá. É, nesse dia ele não jogou. Isso me leva a crer que ele talvez não goste muito de futebol. Ou então ele tava apenas com a perna machucada, talvez tenha levado um carrinho. É. Nesse dia eu mesmo tava com o joelho machucado e não joguei, cara. É, eu tava com o tornozelo machucado e alguém tentou machucar mais, mas um dia vocês vão saber do que vocês fazem. Pois é, em breve. Em breve. Bem provável que em breve. Ele conclui aqui. Acho que temas relacionados a contratações e perspectiva dos times ficaria mais do mesmo do que já vemos na imprensa esportiva. No mais, abraço por trás. É legal isso vindo, né, no, nos comentários de um episódio sobre bola de ouro, né? Talvez esse episódio venha a ser mais do mesmo aí na opinião do nosso amigo Alex Paixão, mas a gente espera que não, né? A gente espera que não. Agradar. Ele bota aqui um plenamente satisfatório. Até o download voltou e vocês miserinha. Seus filhos da puta! Seus filhos da puta, acho que ele fez. Acho que ele fez minha ação ao. É o Zé Vilker, né? O Zé Vilker que manda aquele. E você? É o filho da puta! Eu sou contínuo. Filho da puta! eu continuo ele. Eu acho que foi a referência a ele. Mas assim, eu não sei de quem que ele tá falando, porque aqui só tem um participante de Tanguinha, entendeu? Ele, talvez ele esteja falando com o Pluff, né? Mais uma referência ao Pluff. Mas enfim, podemos ser filho da puta, assim. Seu filho da puta! Pois é. Demorou. O e-mail seguinte, galera, é do Gabriel sem sobrenome. Ele tá tão empolgado com essa história aí de Chacal e Robin narrando, fazendo a narração dos gols, que ele mandou e-mail e comentário. Ele disse o seguinte: bem, sobre o tema do podcast, nada tem a acrescentar, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa primeira liga e a treta com a Ferge. E ele termina o e-mail assim: continue com um bom trabalho e, ouvintes, parem de votar no Pombo, votem aí no Chacal. Não! Aí, ó. Isso não. Aí, moleque. Caralho, isso aí. Olha, esse cara pode ser ouvido. Vocês de novo, votem no Robinho. Pode votar no Chacal, pode votar no Pombo. Pô, Gabriel. Fique à vontade. Sacanagem. É isso aí. Olha a desunião aí, rapaz. Mas aí, o que vocês acham dessa questão da primeira liga? É, essa primeira liga, acho que ela só vale como primeira liga porque é a primeira que está sendo disputada esse ano. Porque, na verdade, a primeira liga aí tá disputando para ser, tipo, o terceiro campeonato a nível nacional do ano, né? Pois é, né? Depois do Brasileiro e Copa do Brasil, né? Isso aí é igual aquele maluco que dizia que era bicampeão mundial em Paris, rapaz. O cara não precisa dizer que é bicampeão mundial de quê? Sacou? É bicampeão mundial e acabou, mano. É verdade. Isso aí é tipo, eu sou a primeira liga. Isso não é credibilidade, rapaz. É que nem o mundial que o Flamengo ganhou. Isso aí, enfrentei ali o Liga. Isso aí. Ah, é, né? Tipo, só o melhor time da Europa, tipo... Então, se amanhã o Vasco disputar um amistoso e quebrar o time inteiro do Barcelona e ganhar na cagada, o Vasco se torna o melhor time do mundo. Pô, cara, olha só. Vamos lá, né, cara? É, o Liverpool era o melhor time da Europa, venceu a Champions, entendeu? Que já era um torneio, tipo, gigantesco e parece que, se eu não me engano, já era o segundo ano que ele vencia, entendeu? Jogou contra o Flamengo, perdeu de 3-0, acabou. Então, peraí, então o Vasco em 2000 ganhou o Manchester, que era o melhor time da Europa também. Então o Vasco foi campeão mundial. O Vasco não foi campeão. Não, então não foi campeão, mas no Liverpool. Ah, jogou uma final contra o Corinthians e perdeu a final, pô. O Flamengo jogou a final contra o Liverpool e ganhou. É. Mas a final jogo. O Garoto da Bala mandou um e-mail, gente. Vamos ler o e-mail do Garoto da Bala que a gente quer mais. O Vasco também ganhou um jogo do Manchester, pô. Não, cara, pô, mas é totalmente diferente. O torneio mundial na época era um jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão. Que incrível. Pô, o torneio é um jogo. Cara, claro que faz sentido, cara. Ué, você joga um mundial de quatro times, aí vale muito mais do que um mundial de dois times. Pô, você pega o campeão do. Você vai o campeão da Europa, o campeão da América do Sul, jogou e vê quem é o campeão, cara. Acabou. Como é que é a Recopa Sul-Americana? Não é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana? Não é um torneio de dois clubes também? Mas a Recopa Sul-Americana vale o quê mesmo? Cara, a Recopa pode não ter prestígio, mas o Mundial sempre teve, cara. Sempre teve. Não é só porque o Vasco nunca conseguiu vencer, que não vai ter. Quando o Vasco jogou o Mundial lá e perdeu pro Real Madrid, eu tenho certeza que se o Vasco tivesse vencido, os vascaínos iam se vangloriar disso até hoje, entendeu? Cara, é só a gente conseguiu que vocês não queria. Tem, cara. A gente conseguiu ser vice-campeão mundial, cara, que a gente queria sempre desde o início. Era isso que o Vasco queria desde o início, exatamente. Exato. Bom, o Garoto da Bala diz o seguinte: salve, rapaziada. Curti o cast. Muito bom vocês zoando o estilo do Pombo jogar. E mais uma vez com participação do Pluff. Não sabia que ele jogava. Achava que era só o massagista do time. Então, tem, né, cara? Tem que ser, né, cara? Tem que ser. Ele é um massagista só, mas como ele massagia muito bem, a gente meio que colocou aí um cargo pra ele de jogador de linha. Porque senão a gente teria que sair do campo pra ele poder massagear a gente. É pela praticidade. Ele diz aqui que é complicado falar de manha porque todo jogador tem uma. Mas ele acha que as mais comuns que são usadas direto no futebol moleque são o corte pro lado, o rolinho e tentar mandar uma carretilha. Aí, cara, eu não vou nem te perguntar o que é um rolinho mesmo. Eu acho que ele confundiu só o gênero, cara. Ele falou aqui também que quem joga muito mal, que nem ele, só desarma a jogada e toca a bola, cara. Mas isso já é suficiente, né, cara? Você pode ser volante, pode ser zagueiro, sabe? Se o Vasco tivesse um zagueiro que consegue desarmar todas as bolas e tocar pro lado, tava valendo já. É, tem uma coisa que é muito importante, né? O cara, quando ele joga mal demais, ele desarma a jogada depois que ele recebe o passe, né? Então, quando o outro cara tocou a bola. Talvez seja o caso dele. É. Eu conheço vários. E aí ele diz aqui que a gente já conseguiu formar o time do Boleiragem, né, cara? Com o Chacal, Pombo, Robinho de Jesus e o Pluff de líder de torcida. É isso, pô. Mas vamos ter que te dar um direito de resposta aí, cara. Eu acho que o Pluff de líder de torcida ajuda mais do que atrapalha, então tá bom. É isso, ele falou aqui que o cast tá da hora, como sempre. Valeu, Fabrício Filho. Obrigado pelo seu e-mail. Continue participando com a gente. E agora eu vou partir pra comentar aqui o e-mail do ouvinte Bola Cheia da última semana, cara, do último programa. O nosso querido Jefferson Araújo, lá de Rondônia. E ele diz o seguinte: e aí, galera do Boleiragem, olha aqui de novo. Mais uma vez, parabéns pelo excelente episódio. Quando vi o tema, logo lembrei do Neymar. O infeliz tentou implantar aquele maneirismo de bater pênalti a um passo da bola. Só que falhou miseravelmente. Esse garoto aí tem muito que aprender ainda. Caso não lembrem, no episódio anterior foi me dada a oportunidade de fazer uma pergunta aos senhores. Pois bem, passei uma semana tentando formular uma pergunta bombástica, surpreendente. Porém, fiz cover de Neymar e falhei miseravelmente. Então, peraí, então quer dizer que ele se aproximou muito da bola, foi isso? Eu não sei, cara, tem muitas possibilidades aí. Olha só, rapaz. A que eu consegui pensar foi: qual outro time vocês torceriam caso os seus não existissem? E ele deixa um PS aqui. Desculpem a pontuação meio randômica do e-mail anterior. Acordei muito tarde na aula do Telecurso 2000 de Gramática. Mas assim, a pergunta dele foi muito boa, cara. Qual time vocês torceriam se o time de vocês não existisse? Eu torceria pelo São Cristóvão, cara. Primeiro, né, porque aqui nasceu o fenômeno. E depois, caralho, eu não sei nem se é legal falar isso. Depois, que é porque é o local aqui, né, onde eu moro e tal. E, pô, São Cristóvão é um time muito irado que tem a camisa rosa, cara. Mas peraí, não, esse seria o Pluff que ia gostar do São Mas assim, só pra ter que ser um time muito seguro de cima pra poder usar a camisa rosa, entendeu? Pois é. E pra ganhar o Campeonato Carioca de 1930 e alguma coisa que deve ter sido o que eles ganharam. A única coisa que São Cristóvão já ganhou até hoje. Então, cara, você falou aí de ganhar o Campeonato Carioca de 1930 e pouco. Então, eu torceria, cara, pelo Sport Clube Anchieta, cara, que é o único outro rubro-negro que eu consigo me lembrar aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E, assim, ele já ganhou o Campeonato Carioca também, cara, em 1930. 33, só que foi da segunda divisão. Pô, cara. Na verdade, ele ganhou também o Campeonato Carioca em 92 e em 98. Só que em 92 foi a terceira divisão e em 98 foi na quarta, cara. Caraca. Eu nem sabia que tinha a quarta divisão no Campeonato Estadual. Só melhor. Cara. Tem sim, ele joga aqui na quadra aqui, pública aqui do lado. É, no mesmo lugar que a gente joga a canelada de sábado, tem jogo da quarta. Teve dia que a gente foi uniformizado, quase que a gente entrou na quarta divisão. Pois é. Cara, eu achei que você, como flamenguista, ia torcer pelo Bangu, né, cara? Em solidariedade aí, a população carcerária e tal. É, é verdade, cara. O segundo time de Bangu, o Bangu 2. Exatamente. Não, eu deixei passar essa, cara. Eu prefiro escolher um rubro-negro que acho que representa melhor. É verdade. É, eu tava pensando aqui, cara, e tentei encontrar aqui um time que talvez chamasse a atenção, né? E aí eu me deparei aqui, fiquei em dúvida entre dois, cara, que era o Futuro Bem Próximo e o Semeando Cidadania, cara. Futuro Bem Próximo. Qual é o nome do outro? Semeando Cidadania, pô. A pegada verde, entendeu? A galera, pô, ajudando, cara, as pessoas e tal. Cara, como é que a galera deve torcer pra esses times na arquibancada? Tipo assim, tá, arquibancada, foi mal. Como é que esses caras no banco da praça, né, esses três torcedores, né, entre eles familiares, devem torcer pros caras, cara, na moral. O Botafogo, a galera fala fogo, né? O Flamengo fala fogo. Mas e Futuro Semeando Bem Cidadania? Semeando Cidadania é uma mensagem bonita, né? Que eles estão passando com as bandeiras e tal. Então tem que falar semeando cidadania. Não tem como, cara. Não tem como, não, cara. Ele faz uma mistura pra tentar zipar o negócio em duas sílabas, tá ligado? Anzimzia! Não, cara, a galera, pô, torce pelo SS, entendeu? Semeando cidadania. Caralho, com S ainda, cidadania. Torcer pelo SS de GG. Geral junto. Geral junto, mano. Pô, eu comentei com o Pombo sobre esse time do Futuro Bem Próximo e falou, pô, cara, eu queria ser ídolo num futuro bem próximo, né, cara? Foi me candidatar aí pra trabalhar nesse time e tal. Eu sabia que tinha um atalho pra isso, né, cara? Esse deve ser o marketing deles, cara. Olha só, você vai ter a chance de ser um grande jogador no futuro bem próximo se você vier pra nossa equipe. Pois é, cara. Aí o cara, porra, olha só. Pois é, cara. E aí eu fiquei com uma dúvida muito cruel entre esses dois, não consegui me decidir e escolhi o Madureira, cara. Pô, cara, Madureira, cara. Madureira é time muito tradicional do Rio de Janeiro, aquele uniforme bonito que às vezes lembra um pouco do Tabajara, Tabajara Futebol Clube. Aquele terceiro uniforme do Flamengo lembra mais do Tabajara. Pô, imaginava o Shevchenko jogando com aquele uniforme, cara. Já que agora a pergunta do grande ouvinte Bola Cheia da semana, da última semana, foi respondida, a gente tem que eleger quem vai ser o Bola Cheia da semana seguinte, né, cara? É verdade. Então, dos e-mails aqui da galera, dos comentários, etc, o que me chamou mais atenção foi o do Thiago, cara, que recomendou o podcast pra 5 amigos. O que vocês acham? Vocês acham que ele merece? Vocês acham que... Eu acho que a gente tem que dar o crédito pra ele. Mas se ele estiver mentindo, deixa eu ver aqui qual é o endereço dele mesmo. Beleza. Se ele estiver mentindo, entendeu? Eu vou ter que tomar alguma medida aqui drástica. Já falei com o Puff aqui, ele já tá fazendo um curso de mamar com os dentes e ele vai ter que ir lá na terra do nosso amigo Anhalo. Só isso que vai acontecer. Se você for amigo do Thiago e ele tiver recomendado esse podcast pra você, cara, manda um e-mail aí pra gente saber que o cara, pô, tava como, né? Falando a verdade, né, cara? Sendo sincero e tal. Bom, então aquela você parada. Manda aquele velho e bom falso testemunho e depois fica filmando ele sendo lanhado pelo Puff. Vai ser mais divertido. Eu queria anunciar mais uma coisa aqui também, na verdade, que eu esqueci, que é o seguinte, galera. Essa semana a gente não teve o número exato de e-mails, na verdade, o número suficiente de e-mails, né? Pra ter narração de gol. Então, o gol que foi votado na última semana vai ser entregue, né? Vai ser narrado no próximo episódio que a gente tiver pelo menos 5 e-mails. Dessa vez foram só 4, galera. Isso aí. Pertinho ali. E observação importante, por um dos dois integrantes que ainda não narraram o gol. Não, tem que ser o que foi votado. O que foi votado. Já teve votação. A regra do jogo não muda no meio do jogo mesmo. Gente, me ajuda a virar esse jogo, pelo amor de Deus. Aí, vamos fazer aqui um complô contra o Pombo e garantir que ele vai narrar todos os gols até o final do podcast. Caralho! Não aguento mais. Não, demorou, galera. Mas a gente conta aí com a participação de vocês. A gente sabe que o carnaval deu uma quebrada aí na galera. Pouca gente votou dessa vez, teve menos e-mail do que de costume, mas a gente espera que tudo volte ao normal agora nos próximos episódios. E bola pra frente, galera. É isso aí. Bola pros lados. Bola pros lados. Como foi mais confortável pra você, né? Entrando então agora no nosso assunto principal, eu queria entender primeiro o que é o prêmio de melhor jogador do mundo, o que é a bola de ouro, do que se trata, quem é que concede esse prêmio, como é que funciona essa parada aí? Então, cara, o prêmio de melhor jogador do mundo, ele é um prêmio que foi criado pela FIFA pra premiar o melhor jogador de cada ano, né? Então, bolas douradas, por favor. É, aí a bola dourada aí você já emenda com a outra questão, né? Porque, na verdade, a revista France Football, ela tinha um prêmio que era o de melhor jogador da Europa, que ela começou a escolher esses jogadores a partir de 1956, e até 95 só os jogadores europeus que concorriam, né? A partir daí, jogadores de outras nacionalidades e outras partes do globo podiam concorrer também. E a FIFA em 91 criou o prêmio de melhor do mundo, e aí as premiações a partir de um momento elas começaram a ficar muito parecidas, porque eram sempre os mesmos caras que ganhavam. E aí eles acabaram optando por unificar os dois prêmios a partir de 2010. Eu acho que essa parada aí de ser parecido, eu acho que foi meio balela dos caras. Porque até tem alguns anos em que os vencedores eram diferentes mesmo, mas a minha impressão era de que nenhum dos dois prêmios estava com relevância, entendeu? Ah. Um ficava meio que anulando o outro. Ah, fulano é o melhor do mundo. E aí a outra elege um outro cara, pô, quem que é o melhor de verdade, entendeu? Exato. E eu acho que eles resolveram unificar o prêmio justamente pra ganhar força. Tipo o Oscar e o Globo de Ouro, né? É, tipo isso, exatamente. É. Pô, um cara ganhou o Globo de Ouro, ganhou nada, entendeu? Se ele não ganhar o Oscar também. Pois é, você tira a unanimidade, tira ali aquela certeza toda de que o cara é realmente melhor, porque se ele é melhor pra aqui e não é melhor pra lá, como é que o cara pode ser melhor do mundo e não ser o melhor da Europa, né? Tipo o Leonardo DiCaprio. Exatamente, era o que eu ia falar, o Leonardo DiCaprio que já ganhou o Globo de Ouro várias vezes e o Oscar até agora nada. Né? Até agora nada. O Oscar nada mesmo? Mas ele é de metal, mas tudo bem, tem problema. É, mas sobre a escolha, né? A gente acabou não comentando sobre como os prêmios são escolhidos, né? Você quer falar sobre isso, Checão? É, na verdade, pelo que eu tinha entendido, o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, até a unificação, né, que aconteceu. A unificação aconteceu em que ano? 2009? É, 2010. 2010, é verdade. Até a unificação, me parece que eram os capitães das seleções e os técnicos, né, das principais seleções do mundo. É isso mesmo? Que faziam a votação? Do melhor do mundo, né, exatamente. É. E o da revista France Football eram os jornalistas que faziam a votação, né. E aí, depois da unificação, eles simplesmente juntaram esses grupos aí. Então, passaram a ser seus técnicos, os capitães e os jornalistas. É meio perigoso isso, né? Porque você vai ter, tipo, o Dunga lá pra eleger, tipo, o melhor do mundo. Ele vai botar, tipo, sei lá, o Ramires, tá ligado? Como... o melhor do mundo. Ele vai ficar xingando os outros de viagem. É válido, né, cara? É um prêmio de opinião, né? Exatamente. A opinião do Dunga não importa, a verdade é essa. Só importa pra CBF, eu não sei por que insiste em colocar o Dunga como técnico da seleção, mas isso é um assunto pra outro podcast. Exatamente. Piadinha. Mas assim, todos nós temos por volta de 30 anos, vou dizer que... É, margem de erro de 10 anos. Né? Mais um pra menos, né? Exato. É, os primeiros prêmios, por exemplo, o prêmio de 91, eu simplesmente ignorei na época, né? Eu ignorei 91, 92, 93. Eu nem sabia que era futebol em 91, pra falar a verdade, cara. Pois é, eu provavelmente também não. Tá vendo? Eu acabei de dar uma dica sobre a minha idade. Ó. Pois é, eu comecei a acompanhar futebol em 94 por causa da Copa do Mundo de 94 e, assim, acompanhava a seleção brasileira, né? Aquele esquema que nem time tinha pra torcer ainda. Eu já tinha meu time já, cara. Você esperou a Globo pra escolher o seu. Eu esperei, eu esperei. Mas assim, cara, em 1991 realmente também não lembro de nada. Quem foi o campeão do prêmio de melhor do mundo em 91? Cara, foi o Lothar Matthäus, que pode ser Lothar Matthäus aqui pra gente, porque a pronúncia desse cara vai variar muito de onde você estiver acompanhando, entendeu? Fabinho, você podia dar uma aula pra todos nós aqui sobre, não sei, sobre a linguagem, né? Sobre esse idioma incrível que é o alemão e falar pra gente pelo menos umas quatro variações aí de como se falar o nome desse incrível melhor do mundo de 1991. Pô, cara, eu adoraria fazer isso, cara, mas hoje, infelizmente, eu tô um pouco rouco, então eu acho que eu vou deixar pra próxima, porque sabe como é que é, né? Lothar Matthäus. Pois é. E, cara, o pior é que o segundo lugar e o terceiro também eram jogadores que eu pouco conheço, porque o primeiro, o pré-citado aí, eu já vi muitas jogadas dele naquele gol grande momento do futebol. Vocês lembram desse programa? É, cara, Milton Neves, né, cara? Eu lembro principalmente dos comerciais de Gillette que ele fazia, cara. Pode crer, comercial de Gillette. Eu lembro desse programa porque tinha a música do Offspring. Ah, pode crer, eu lembro bem. Todo programa ele reprisava aquele gol de trivela do lateral direito da seleção, que eu não lembro mais o nome, que a bola pegava uma curva absurda e ia no ângulo, assim. Ah, sim, tinha. Também tinha os gols do Denner. Era Denner, aquele cara que era da Portuguesa, é, que morreu jovem pra caramba. Jogou no Vasco. Jogou no Vasco, então. Esse maluco era muito bom de bola. Aí, todo o programa tinha aquele gol dele que ele sai driblando todo mundo e... Todo mundo. O saudoso Denner, que já se foi com o seu Porsche. Matheus, sei lá como é que é o nome do cara. Eu já vi muitos lances dele e realmente o maluco era um jogador impressionante. Mas o segundo e terceiro lugar, que era o Jean-Pierre Papin, que eu acho que é Papin, nem sei se pronuncia assim. Você acha e o Gary Lineker, eu, tipo, não vi esses caras jogarem, não lembro deles, cara, não tenho recordação nenhuma desses vídeos. Os caras eram, tipo, tops, assim, do futebol mundial, entendeu? Aí, sabe o que me deixa sem entender? Porque, tipo assim, em 1991, você já tinha uns caras que a gente já conhece, vários jogadores que eram sinistros dessa época, aqui no Brasil, inclusive, né? E, assim, pelo jeito eles não eram nem citados, né, cara? Esses caras não poderiam ser tão mais jogadores do que o Romário, por exemplo, que jogava em 91, né? É, porque, na verdade, o prêmio nunca considerou os jogadores que jogavam no Brasil, né? E a gente também, naquela época, não tinha muito conhecimento do futebol de fora do país, né? A gente só tinha praticamente TV aberta, pelo menos na minha casa era assim, né? E a galera não tinha muita vivência mesmo de futebol internacional, pelo menos mas assim, as pessoas que eu conheço não tinha. Quando foi que o Roberto Dinamite viajou lá e foi jogar no Barcelona? Foi antes disso, não foi? Foi em 91? Foi por aí, cara. Cara, mas o Roberto Dinamite tem um problema que, na verdade, ele foi um fracasso, né, no Barcelona. Sim, ele tá colocado na lista de piores contratações. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que esse jogador foi pra lá e foi muito sucesso, mas é que eles já levavam jogadores brasileiros nessa época lá pra fora. Ah, sim, com certeza, com certeza. Eles se sacavam, entendeu? Não entendo. É verdade. Assim, não tô falando que todos eles seriam superiores, mas, pô, poderia ter pintado pelo menos um brasileiro nessas listas aí de 91 a 93, assim, né? Que pois não... em 93, na verdade, aparece. Surgiu. Ah, aparece. Em 93 aparece o nosso queridíssimo Romário. Por que acontece? Em 92, quem ganhou foi o Van Basten, da Holanda. Esse eu já tenho em memória. Quem ficou em segundo foi o Stoichkov, cara. E assim, o Stoichkov, ele é marcante porque ele já ficou em segundo mais de uma vez, né? No ano em que o Romário veio a ganhar, ele também ficou em segundo. Mas o Stoichkov é marcante pra mim porque ele sempre era o meu artilheiro no LFoot. Vocês lembram do LFoot? Ele era o seu artilheiro? Meu artilheiro no LFoot. No sentido de que toda vez que eu jogava LFoot, quando eu conseguia algum dinheiro, eu comprava o Stoichkov. Então eu tinha, sei lá, O LFoot era um joguinho de gerenciamento de... Todo mundo jogou ele. Se você tá ouvindo o podcast e nunca jogou LFoot, por favor, desliga esse podcast, tá? Não, corre pra jogar LFoot agora. Isso aí. Se você estiver no ônibus, vai embora pra casa. E se você estiver em casa, vai embora pro ônibus, tá? Se você estiver na dúvida e não souber do que a gente tá falando, cara, imagina um Championship Manager ou Football Manager como é agora, só que muito melhor, entendeu? E se você jogou muito com o Inter de Limeira, você com certeza tá semi-cego hoje em dia. Cara, é todo Inter de Limeira, cara. Aquele verde... Aquele verde verde Lumicolor, cara, tá ligado? Pode crer. Mas, cara, o LFoot, ele tinha jogadores que eles vinham de força, assim, de 1 a 50. Uhum. Quando você tava na quarta divisão, normalmente os jogadores iam, tipo, de 1 a 10, 11, assim, por aí, né? E aí o que eu fazia? Eu juntava todo o dinheiro que eu podia, vendia todos os jogadores menos importantes do time, uhum, e aí comprava o Stoichkov, que normalmente ele tava lá no 40 e pouco, sei lá. Aí eu tinha um monte de jogador quase nível 1 e o Stoichkov nível 40 e pouco. Ele fazia 3, 4 gols por jogo, eu subia de divisão. O meu era o Solskjaer, cara. Acho que cada um tinha um cara que jogava muito e se distanciava dos outros. E eles iam fazendo a força dos outros subirem, né? Sim, exatamente. É muito maneiro ele foot, cara. É muito melhor do que qualquer gerenciador desse joguinho aí. Pois é, eu vou até jogar de novo. Vou fazer um campeonato de LFoot do Boleiragem. Eu desafio você a conseguir jogar por mais de 5 minutos, mas tudo bem. Não dá, não. A não ser que você, claro, tenha a super versão dos amigos dos criadores, né, cara? Aí você consegue jogar muito bem. Porque o LFoot tem vários hacks, né, cara? E o hack verdade. Que escolher, você queria o amador, o profissional, o demonstrativo e tal, não sei o quê. O completo dos amigos dos criadores e, tipo assim, o minha mãe, tá ligado? Que tem direito a tudo, né? Pois é, você já chegava cheio de dinheiro, cheio de um monte de coisa. É. Pode crer. Mas assim, voltando aqui pra 1992, que a gente tá no começo da lista ainda. Ah, vamos mudar assunto pra LFoot agora, cara. Tá? Pode crer, né? LFoot assim, não, né? Ah, legal. Mas voltando aqui pro assunto, quem foi o terceiro, cara? Eu não sei falar o nome desse cara, eu sei que é Thomas, mas eu não sei o sobrenome dele. Robinho, sabe qual é? É, Hassler. Ah, Hassler. Thomas Hassler. Thomas Hassler. Então, ele foi o terceiro de 1992, ficou aí bem próximo aí do Stoichkov do Van Basten, mas, assim, esse já foi um ano que foi um pouco mais interessante, que a gente já reconhecia alguns jogadores que estavam disputando. Agora, a parada começou a ficar legal mesmo a partir de 93, que foi quando a gente teve o Roberto Baggio como campeão, mas a gente teve Romário e Bergkamp ali em segundo e terceiro lugar, respectivamente. E aí são três jogadores que a gente já tinha conhecimento aqui no Brasil, né? O Roberto Baggio da Itália, o nosso queridíssimo Romário, e o Bergkamp também da Holanda. Eu era pequeno, né, na Copa de 94 e tudo mais, mas eu jurava que era, tipo, o Zezé de Camargo, tá ligado? O Roberto Baggio, que jogava pela Itália. Pô, aquele cabelinho dele. Era muito incrível. A mistura de Zezé de Camargo com um cantor de pagode, assim, do Raça Negra, sei lá, uma parada muito bizarra. E o Roberto Baggio jogava muita bola, só que eu não sabia, assim, tipo, eu só tinha ouvido as pessoas falando Roberto Baggio e tal, não sei o quê. E pra ser sincero, assim, o pouco que eu vi dele na Copa, ele não foi tanto assim, não, cara. Eu não vi nada extraordinário do Baggio, não, assim, não conheço. É porque deve ter ficado marcado o pênalti que ele perdeu, né, cara? Mas foi uma das poucas coisas que eu vi ele fazendo, isolando o pênalti, né? Pois é, eu lembrava muito do Baggio, porque naquela época eu tinha umas figurinhas de um álbum do campeonato italiano, sei lá. Não era campeonato italiano, era um álbum de campeonatos, de vários campeonatos da Europa, e a figurinha do Baggio era raríssima, assim. Aí era, tipo, a parada era ter a figurinha do Baggio. E aí, por isso que eu me recordo dele. E eu lembro do Bergkamp também. Bergkamp era sinistro. Cara, o Bergkamp fazia altos gols irados, né, cara? O maluco era, tipo, alto, ele tinha aquela aparência meio desengonçada, assim, mas que era só enganação, cara. O maluco jogava muita bola. É, o Bergkamp era sinistro mesmo. Quem tem dúvida aí, baixa o International Superstar Soccer 98 pra Play 1 e bota o cara lá na frente. Pois é. É só apertar o quadrado. Exatamente, eu ia falar, o Bergkamp, a fase mais forte do Bergkamp na minha mente era justamente na época do PlayStation 1, né? É. E tinha aquela seleção da Holanda com o Bergkamp, com o Seedorf, com o Davids, com o Kluivert, que eu também não sei se é Kluivert. Cada comentarista da TV brasileira falava de um jeito, né? Vai na pronúncia do Galvão Bueno, cara, ele é o cara mais inteirado de todos, assim. Pois é, porque o Galvão é amigo de todo mundo, né? É amigo da família, conhece a mãe dos caras. Ele conhece do mecânico até o presidente da Ferrari, cara. Pois é, sai pra almoçar. Ah, não, porque eu tava almoçando hoje aqui com o fulano aqui da Sauber. Mas assim, essa premiação, ela começou a valer a pena, a chamar a atenção dos brasileiros de verdade foi em 94, quando o Romário foi o vencedor, né? Em 94 a gente teve a Copa do Mundo, o Romário arrebentou naquele ano que ele prometeu que ia trazer o caneco pro Brasil e trouxe. E aí ele foi eleito o melhor jogador do mundo, né? E nesse ano, quem ficou em segundo foi o Stoichkov, quem ficou em terceiro foi o Roberto Baggio. É, a lenda Stoichkov, respeito. A lenda Stoichkov. A lenda. Aí já partindo de 94, tipo, a gente já chegando em 95, o Romário deveria ser eleito o melhor do mundo de novo, mas ele tava jogando aqui no Flamengo, sacanagem. Não jogou nem perto pra ser muito escroto. O melhor do mundo era pra ser o tal de Túlio Maravilha, que jogou no time... Qual é o nome do time mesmo que ele jogou? Cara, agora eu lembro, é Botafogo. Eu sei porque eu fico procurando Botafogo agora de São Paulo, né? É, Botafogo de Ribeirão Preto. Não, foi da Paraíba, não foi? Ah, pode ter sido, eu me confundi então. Então, ele jogou num time desse aí, muito pequeno. E, cara, o cara conseguiu ser campeão brasileiro em 95, cara. Por um time, porra, que não existe, tá ligado? O cara, é, porra... Sem expressão. E tirou onda, cara. Tudo maravilha. Pra mim, tudo maravilha que figurar nessa lista aí. Quem ganhou foi o George Weah, que era aquele atacante que jogava, acho que no Milan. Ele tava no Milan nessa época? Eu acho que era no Milan, em 95. George Weah fazia muito gol, cara. Maluco, muito rápido, tipo, bem habilidoso. Ué. Ele era da Libéria. Ué, Libéria? Ué, George Weah? George Weah. Ele mesmo, George Weah, que era um atacante que era da Libéria. Se eu não me engano, na época ele tava no Milan. É, ele jogou no PSG e no Milan em 95. Isso, exatamente. Ele realmente jogou muita bola. Quem ficou em segundo nesse ano foi o Maldini e em terceiro, o Klinsmann. Pô, bizarro o Maldini, cara. O Maldini é zagueiro, cara. Pois é, zagueiro, cara. Zagueiro em segundo lugar. Acho que isso aconteceu em algum momento de novo depois. Então, depois aconteceu uma coisa pior, que foi um zagueiro ser eleito o melhor do mundo. A gente vai até chegar nisso no momento. E é um outro italiano também. Caralho. A gente sabe que normalmente quem é melhor do mundo ou é atacante ou é meia. Porque tem que ser um cara que tá com muito destaque, tá fazendo muito gol. Entendeu? Pra um jogador de defesa aparecer, o cara tem que ter arrebentado muito, cara. O cara tem que ter sido muito decisivo durante o ano pra poder realmente aparecer na lista, pra figurar na lista, né? É, o Maldini é sinistro, né? O Maldini é sinistro, exatamente. A Itália tem uma tradição de grandes zagueiros, né? Mas no ano seguinte, cara, em 96, foi quando finalmente apareceu o glorioso Ronaldo. E ele ficou em primeiro lugar. Nesse ano, o George Weah ficou em segundo e o Alan Shearer ficou em terceiro, o inglês. O Ronaldo tava, tipo, despontando aí, né, no futebol. Tava aparecendo com aquelas arrancadas dele que ninguém conseguia parar. Ele foi o jogador mais jovem que ganhou o título, né, cara, com 20 anos, não foi isso? É, foi por aí, exatamente. Acho que foi isso mesmo. Com 20 anos ele ganhou, o jogador mais jovem até hoje a conquistar o título. Foi a partir daí que o Ronaldo começou a colocar todo mundo pra trás, né? Ah, é, pois é. Porque no ano seguinte foi ele também de novo, né, que ganhou em 97. Exatamente, em 97 exatamente. Foi ele também de novo que ganhou. E foi até um ano que o pessoal chegou a questionar se o Edmundo não teria jogado mais do que o Ronaldo. Não, mas, assim, o Edmundo jogou muito mais do que todos esses aí. O Edmundo jogou mais que o futebol. Eu não sei, assim, falando com sinceridade, se ele chegou a jogar mais ou menos que o Ronaldo. Acho que ficaria uma disputa considerável aí. Acho que não dá pra tirar o mérito do Ronaldo em 97. Mas, pô, um segundo lugar pra ele, se os jogadores que jogam em clubes brasileiros tivessem elegíveis, né? Acho que ele estaria aí na lista dos três, com certeza. É, porque a média de gols do Edmundo nesse Campeonato Brasileiro de 97 ainda não foi alcançada até hoje. Tipo, desde 97 até hoje, sabe como é que é? Não foi nem aproximada. Foi o quê? Foi quase 2 gols por jogo, não foi a média dele? Cara, eu não me recordo. Não foi uma porra assim, cara. Foi mais de 1 gol por jogo. O Edmundo, cara, ele fazia gols de tudo que é jeito. Ele pegou um time que, assim, no papel, né, pra aquele Campeonato Brasileiro, era mediano, entendeu? E ele criou a alma do time e fez tudo. E, tipo assim, ele jogou muita bola, cara. Nesse ano... realmente arrebentou. Foi uma grande injustiça ele, primeiramente, né, não ter sido... Pra mim, ele teria que ser o melhor do mundo, pelo feito dele, entendeu? Pela dificuldade que ele encarou. E pela média de gols, enfim, por tudo. Porque ele jogou muita bola mesmo. Agora, outra grande injustiça é ele não ter figurado na seleção durante esse ano, boa parte desse ano. É, mas aí tem questões políticas aí envolvidas, e é um complicado até de falar. Eu acho que se ele tivesse jogado mais na seleção, talvez ele tivesse sido lembrado nessa lista. É, na verdade, ele não ia ser porque quem joga em clube brasileiro não participava, entendeu? Era, tipo, 100% excluído mesmo. Era implícito, né? Não era implícito, exatamente, é implícito. Mas esse ano foi até um ano que foi um pouco curioso, porque quem ficou em segundo foi outro brasileiro, que foi o Roberto Carlos. Olha, um jogador de defesa figurando na na lista de melhores do mundo. É, primeiro lateral que apareceu, né? Primeiro lateral que apareceu. Quem disse que no Brasil não tem perna de pau? Tem uma perna de aço aí, que é o Roberto Carlos aí. Pois é, e assim... Oh, meu, tô... Ele realmente, ele tava destruindo, cara, voando baixo o Roberto Carlos em 97. E teve uma outra curiosidade nesse ano, que teve dois jogadores empatados em terceiro lugar, que foi o Bergkamp e o Zidane. Uhum. E foi quando o Zidane começou também a figurar aí na lista de melhores do mundo, né? Ajude. Ele apareceu em 97, exatamente, e finalmente ganhou a eleição em 98, porque foi o ano que a França ganhou a Copa do Mundo, e o Ronaldo ficou em segundo, e o Davor Šuker da Croácia ficou em terceiro. Cara, o Šuker foi uma grande surpresa naquele ano, né, cara? E assim, ele encantou a galera durante a Copa do Mundo, né? Eu, por exemplo, passei a ouvir falar do Šuker durante a Copa, e o cara realmente jogou muito numa seleção que pouco tinha de futebol pra apresentar, entendeu? E o cara conseguiu ser o maestro ali, e, pô, foi um resultado surpreendente. Repara só que o ano em que o Šuker apareceu na lista, ele apareceu atrás do Ronaldo. Pode escrever. A gente pode ter uma ideia aí do que pode estar acontecendo, né? O Ronaldo abriu mão do primeiro lugar só pra ficar na frente do Šuker. Mas assim, 98 foi um ano, cara, que assim, tanto o Ronaldo quanto o Zidane poderiam vencer, e aí o que ia determinar quem ia ser o melhor do mundo ia ser a seleção que ia ganhar a Copa. E aí a França ganhou a Copa em cima do Brasil, o Ronaldo teve aquele problema justamente na final da Copa, né? Porque ele passou mal, teve crise de convulsão, etc. O Nike mandou ele parar de jogar. É, e o Zidane, tipo, destruiu a seleção brasileira, maldito. Ah, outra injustiça com o Edmundo, hein, cara? Que era pro Edmundo ter entrado nesse jogo aí, o cara tava louco. Pois é, exatamente. Jogar. Era pra ter colocado o Edmundo, pô, botaram o Ronaldo baleado em vez baleado. De botar o Edmundo, entendeu? Com sangue nos olhos querendo jogar, porque ele entrou naquele jogo ali, dando esporro no próprio time do Brasil pra botar o cara pra frente e fazer alguma coisa. Não, sério mesmo, aquele jogo é a pena do Edmundo, cara. Exatamente. Se ele tivesse jogado, assim, tipo, desde o início, talvez... Talvez, a história, não digo que ele ia mudar o jogo todo, mas pelo menos, né, ia ser alguém ali com garra pra fazer alguma coisa diferente daquilo. É, não ia ser aquele passeio, né, cara, como foi no fim das contas. Mas, em 99, a gente teve um outro brasileiro figurando na lista aí, vencendo, na verdade, a competição, que foi o Rivaldo. Que ganhou o título, na época, provavelmente ele tava no Barcelona nessa época, né, só daí que ele tá no Barcelona. É. Mas aí, no caso do Rivaldo, cara, tem uma observação, que o Rivaldo ter sido o melhor do mundo é algo que é realmente louvável, porque ao contrário de todos, pô, 90% desses outros que apareceram, o Rivaldo é um cara completamente avesso à mídia, sabe como é que é? Um cara que ele só aparece pelo que ele faz em campo, e a gente sabe que dá pra ser levado em consideração assim, o nível de brilhantismo do cara, né, fora, não digo fora de campo, mas é como personalidade, entendeu? Sim, sim. E o Rivaldo não, o Rivaldo não tem, é zero carisma, tá ligado? Pois é, ele é um pouco como o Messi, né, só que pior ainda. Então, o fato dele ter conseguido o prêmio de melhor do mundo nessas condições, entendeu? Eu acho que é algo que deve ser levado em consideração. Ainda mais se você considerar que, pô, o segundo e o terceiro eram caras que aparecem muito mais do que ele, entendeu? Principalmente o segundo colocado, que é o Beck. Exatamente, cara. É o homem mídia, cara. Exatamente. Era o Neymar da época, né? Era o Neymar da época. Não, na verdade, o Beck era um sucesso muito maior do que o Neymar, né? Sim. Não, sim. É porque hoje quem é que se aproxima do que o Beck era? Talvez o Cristiano Ronaldo. É, o Cristiano Ronaldo tem mais perfil. Porque o Beckham, ele tinha aquele esquema, ele tinha uma coisa que o Cristiano Ronaldo e o próprio Neymar tem, que é o esquema de ser um grande jogador, jogar muita bola, então ele calava a boca dos críticos com o futebol, e ele tinha aquele lance da aparência, de ser metrosexual, não sei o que, da mulherada adorar, então ele vendia. Eu ia falar que o cara é bonito, cara, Pô, cara, eu sou mais assim o Ronaldo, mas o Beckham, cara, ele tava fazendo muito sucesso, ele tinha aquele esquema dele de bater falta bem pra caramba. Inclusive, a gente nem falou dele no episódio de manias, que ele tinha aquela maniazinha de girar o braço antes de bater a falta. Tipo, vieram reclamar disso comigo, falar, pô, não falou do Becker girando o braço pra bater a falta. Qual tricolor, não foi que reclamou disso? Pode falar. Não, foi um flamenguista. Ah, então pode ser, tá servendo. Né? Tricolor é vestido, né? Não, rapaz, quem falou isso aí foi o Igor, amigo meu flamenguista, mas ele falou com um motivo excelente, porque ele lembrou do Play 1, cara, que no Play 1, antes de bater a falta, o Becker sempre girava o braço. Sim, entendeu? Então, pô, a justificativa melhor do que citar o videogame não existe, cara. É que o maluco é true, entendeu? E sabe qual é o pior? O maluco tem, tipo, 20 e poucos anos, tipo, 20 e muito pouquinho, assim, deve 21, 22, e jogou Play 1, cara. Tipo, pô, mesmos jogos que a gente jogava. Esse maluco é true. Pô, né? Você falou de videogame, cara. O Batistuta era outro que no Play 1 também era só chutar pro gol, né, cara? Pois é, força 9 e precisão 9, né, cara? Deus. Exatamente. 9 de 9, é. Que a escala é até 9. É. E ainda bate no Tuta ainda. O Batituta era chamado de Batigol, né? Fazia gol pra caramba, meu, era um atacante sinistro. Agora, em 2000, a gente voltou a ter o Zidane como vencedor. E a gente teve ali a supremacia dos meias, né? Porque não teve nenhum atacante na lista dessa vez. O primeiro foi o Zidane, o segundo foi o Figo e o terceiro foi o Rivaldo. É, que são todos merecidíssimos, né? Cada um dos jogavam muito bola, cara. Assim, até vou dar um gancho aqui porque eu pretendo falar depois, que é o seguinte, cara, a gente vai ver aí vários nomes como melhor do mundo e a gente tá citando o Zidane aí, mas já adianto minha opinião, cara. Pra mim, o cara que eu vi jogar mais bola, o cara mais classudo, entendeu? O cara que, pô, era o futebol, cara, é o Zidane, cara. Eu não vejo nenhum outro nessa lista até agora, pelo menos, que possa ser comparado com o futebol mesmo, arte, né? Com o futebol é classe mesmo, entendeu? O cara, fazia o que, a forma do Zidane dominar a bola, o que ele fazia era impressionante, cara. Eu nunca vi tamanha consciência em campo como eu via quando o Zidane jogava. Então, exatamente, eu costumo dizer isso também, assim, tem dois jogadores que eu vi atuar de verdade, que me chamam muita atenção, e um deles é o Zidane, que eu, tipo, eu gosto e não gosto. Eu não gosto dele por vários motivos, porque ele destruía sempre a seleção brasileira. Imaginei. Porque ele defendia a França, porque ele defendia a França e eu tenho problemas com franceses. Olha só, eu vou perguntar. Não, é porque meus escritores favoritos são todos ingleses, cara. O francês é o nosso argentino. Você foi manipulado por um inglês, né? Por vários. Então, no, tu que tá falando aí do Beckham, então, né, com tanta propriedade, me deixa pra lá. Como eu ia falando, os jogadores, um deles é o Zidane pela classe, porque realmente não tem ninguém com tanta classe quanto o Zidane. Cara, qualquer jogada pra ele era fácil. É. A bola vinha de 300 metros de distância, ele dominava como se estivesse vindo um passe de 3 metros. Não, ele já dominava dando um balão no cara e parecia que ele deu um tapinha pra cima com a mão, assim, na bola. Pois é, cara, ele chegava, pegava um chute assim, a bola dificílima de alcançar, ele dava um voleio sem pulo, como se não estivesse fazendo nada. Aí, pô, o maluco, sei lá, recebia uma bola, tipo, vindo de longe. Cara, muito antes da bola chegar, ele já sabia o que ia fazer com ela, entendeu? Então, assim, quando a bola chegava, o cara fazia na maior lentidão possível, dava um passe que, tipo, encontrava o jogador numa velocidade, tipo, totalmente incrível, totalmente absurda, lançava os outros na cara do gol toda hora, ele tinha visão muito sinistra. Todo mundo se matando de correr e o Zidane parecia uma garça, assim, calma e pro modo. Exatamente, cara. É. O maluco passava uma tranquilidade em campo, cara. Parecia que ele não parecia suava, que não tava... né, cara? Isso, era isso que eu ia falar, cara. Eu ia dizer exatamente com essas palavras. Então, assim, era um maluco impressionante. E o outro cara era o Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho era mais em termos de habilidade, sabe? Tipo, em termos de fazer coisas impressionantes e imprevisíveis. Porque enquanto o Zidane era pura classe, o Ronaldinho era puro malabarismo. Pura ousadia. Pura ousadia. E acrobacia. Ousadia e acrobacia. É isso aí. Mas assim, em 2001, que foi o ano seguinte, aí já foi a vez do Figo finalmente ganhar, né? Tinha sido segundo em 2000, ganhou merecidamente em 2001. E aí o Beckham ficou em segundo novamente. E o Raul Gonzalez, cara, ficou em terceiro, o Raul Gonzalez da Espanha. E, assim, o Beckham, ele teve o mesmo problema que o Stoichkov, né? Ele ficou em segundo ali duas vezes. Ele, por pouco, não ganhou. Foi suficiente pra ele se colocar na galeria dos maiores jogadores, né, de todos os tempos. É, ele não conseguiu passar disso, né? Alguns caras que figuraram na lista fora da primeira posição conseguiram ganhar depois, né? Como foi o caso do Zidane e do Figo, né? Isso, exatamente. Mas o Beckham não teve essa sorte. É, o próprio Romário, na verdade, que já apareceu também em segundo em 93 e ganhou depois em 94. Exatamente. Né? Em vários casos. Mas foi isso, sabe? Em 2002 foi um ano um pouco diferente, porque a gente teve o Ronaldo como grande vencedor, né? Como melhor jogador do mundo. De novo. É, talvez, né? Um pouco questionável, exatamente. É um pouco questionável porque ele talvez não tenha sido realmente o melhor jogador. Inclusive foi um ano que ele teve lesão e etc. Só que foi um ano de Copa do Mundo e o Brasil foi campeão. E ele fez 2 gols na final. Então, assim. É, o melhor jogador dessa Copa foi o Rivaldo, a verdade é essa. Mas aí a gente entra, né, na influência real daquela questão do Rivaldo não ser, né, uma personalidade, ele não ser um cara, né, comercialmente agradável. Eu não lembro se o momento dele no clube também estava muito bom. Mas na verdade, como o Ronaldo estava lesionado, acho que o prêmio de melhor do mundo devia ser dado pro Rivaldo, com certeza. Sim, pelo que ele jogou também, né, pelo cara? Pelo que ele jogou, exatamente. Na Copa ele destruiu. Eu mesmo questionava o Rivaldo, não pelo futebol dele no Barcelona, mas o futebol dele na seleção sempre me incomodava. E em 2002, cara, eu tirei o chapéu pro cara, o maluco arrebentou, destruiu. E, assim, a seleção de 2010 realmente jogou um futebol muito bonito, assim, tinha muitos jogadores muito bons, assim, ali. Sobrou até espaço, né, pra referência aos grandiosos Hermes e Renato, que interpretaram o Rivaldo mandando a jogada do Trololó, Albatroz, né, da Cuca. Trololó. Como é que era isso aí? Não teve aquela jogada que chutaram, alguém chutou a bola em direção do Rivaldo, o Rivaldo fingiu que pegou na cara dele. Ah, sim. Aí tem um episódio de Hermes e Renato lá que eles encenam essa porra aí, nossa dissimulação. Assim, o cara dá uma bolada e ele faz o Albatroz da Cuca, que ele fica se tremendo todo no chão, mandando um espaço de break lá pro que vinha expulsar o cara. É, cara, pode crer, isso aí foi muito feio, cara. O Rivaldo era tão. É um cara tão travado que nem simular ele sabia direito, sabe? É, em 2002 teve uma outra parada que foi muito marcante, muito curiosa, que o segundo lugar foi o Oliver Kahn, que era o goleiro da Alemanha. O Oliver Kahn, e o terceiro lugar foi o Zidane, né? O Zidane já sempre tava ali, ficou muito tempo aí passando por essa lista. Mas o Oliver Kahn, cara, em 2002 ele tava agarrando muito, todo mundo dizendo que ele era provavelmente o melhor jogador da Copa, e ele só não foi eleito o melhor jogador da Copa. Porque a Alemanha não ganhou. A Alemanha não ganhou, exatamente. A gente chegou até a falar, né, no episódio de Jogadores Fanfarrões, que o Oliver Kahn, ele disse que pra fazer gol nele tinha que ser muito bom, não sei o que, coisa e tal, e aí tomou dois gols do Ronaldo na Copa, etc, e acabou ficando com o segundo lugar, e o Zidane ficando com o terceiro. Perguntaram pra ele no final do jogo assim, tem explicação, goleiro Oliver Kahn aqui saindo de campo chorando? Não. Ele não falou até não, ele falou, cara, escala! Mas assim, em 2003 foi o Zidane, em segundo lugar foi o Henry, olha aí, dois franceses em primeiro e segundo lugar, e em terceiro lugar foi o querido Ronaldo. E não tem muito pra falar a respeito de 2003, né? Tipo, supremacia francesa, já disse que eu não gosto de francês, vou pular esse ano. Caralho! Então, vocês querem comentar alguma coisa de 2003? 2003 é importante, cara, é importante comentar que o Thierry Henry figurou pela primeira vez, né, cara? Apareceu aí na lista, foi o ano que ele jogou muita bola. E o Zidane, não precisa falar que o Zidane é sinistro. O Zidane é sinistro. Só na melhor coisa de mundo. É, ele foi quase lá, cara. Ele foi o esquema do Beckham e do Stoichkov. Ele também ficou em segundo duas vezes. Porque em 2004, ele também ficou em segundo. Ele ficou em segundo em 2004. Quem ficou em terceiro foi o Shevchenko. Olha só, cara. Quem tinha ucraniano. Shevchenko. Corria muito. Que na época, ele era sinistro no Ineleve. E quem foi o vencedor foi o Ronaldinho Gaúcho, que ganhou o prêmio pela primeira vez. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E o Ronaldinho, assim, em 2004, ele foi o primeiro jogador, provavelmente foi o único até hoje, que conseguiu ganhar o prêmio de melhor do mundo sem ter conquistado nenhum título no ano. O cara, mas fazendo o que ele fazia, que não precisava de título, cara. Pois é, cara, assim, era muito difícil você dizer que... Se conseguir chegar e dizer que outro jogador foi superior a ele no ano, entendeu? Ia ser uma injustiça muito aparente, então ele teve que ser premiado, não teve jeito. E o legal é que em 2004 ele foi primeiro colocado como meia, né? Isso, exatamente. E em 2005 ele também foi primeiro colocado como atacante. Isso aí, exatamente. E 2005 foi um ano muito maneiro, porque em 2005 ele conquistou a maior unanimidade do prêmio, porque a diferença dele pro segundo colocado foi a maior diferença até então. Até então não, até hoje. Desde todos os tempos. É, de todos os tempos, assim, a maior diferença pro segundo colocado foi essa. Mó vacilo com o Lampa. 2005 foi o Lampa, isso. E terceiro foi o Eto'o. O Eto'o ficava até bolado dizendo que, não, pra ser o melhor do mundo eu tinha que mudar meu nome pra Eto'odinho. Eto'odinho, ok. Quem gosta de Eto'odinho, né? Pois é. Se ele muda o nome dele pra Eto'odinho, ele ia ficar com o futebol meio quadrado, né, cara? Tipo a caixa de Eto'odinho. Pelo menos ia ficar inteiro, né, cara? Ele todinho. Caralho. Ai, que piada homossexual, cara. Tem dois vascaínos e um flamenguista. Quem faz a piada homossexual? Tá, normalmente sou eu. Cara, nesse caso sou você. Você está falando que o cara é um bagulho que se chupa de cada tipo. Olha só, você foi a única pessoa que fez essa relação. Sobre o Ronaldinho, pra galera nova que de repente não viu o Ronaldinho Gaúcho jogar no auge, assim, o Deco, que jogou com ele e com o Messi, diz que ele prefere o Ronaldinho ao Messi porque o Ronaldinho era imprevisível. Assim, você nunca sabia o que ele ia fazer, ele sempre fazia alguma coisa genial. Assim, era mas aí eu discordo dele, cara, porque não, ser imprevisível não significa gol, entendeu? Então eu quero pro meu time o cara que vai trazer melhor resultado. Túlio Maravilha, cara. Túlio Maravilha. Maravilha, exatamente. Pô, o Obina era imprevisível, cara. É, exatamente. Mas olha só, vocês têm que se atentar ao que eu falei. Os goleiros do Vasco em 2013 eram todos melhores do mundo, então. Não, cara, eram previsíveis. Chutou é gol, né? Não, você não sabe como. Ah, é. Mas o lance do Ronaldinho, eu acho que era o seguinte: é porque ele tinha tanta qualidade quanto o Messi, só que ele tinha mais criatividade. Eu acho que era esse o detalhe que o Deco tava querendo dizer, exatamente. Em 2006, a gente teve um negócio que foi engraçado também, porque o primeiro colocado foi o Cannavaro, que era zagueiro, né, cara? Exatamente, o italiano que eu comentei lá na hora que a gente falou do Maldini, o italiano que chegou a ganhar o prêmio foi o Cannavaro, mas é porque em 2006 a Itália foi campeã, né? Campeã do mundo. Foi campeã da Copa do Mundo, exatamente. E o Zidane ficou em segundo, o Ronaldinho em terceiro. O Zidane cabeceou o Cannavaro pra primeiro da lista, tá ligado? Pô, foi outro italiano. Foi o Materazzi, não foi? Mas ele tava cabeceando todo mundo. Tava cabeceando geral. Exatamente. É, só que a Itália cabeceou a França pra segundo colocado, né, cara? É. Então, na prática. Pô, esse ano eu lembro que eu fiquei no impasse, cara, porque se a Itália vencesse, ela ia ser tetra, ia se aproximar do Brasil em número de títulos. E só que o contrário disso, quer dizer, a outra opção seria a França vencer. É. E como eu já disse, eu odeio a França. Exatamente. Então eu tive que torcer pra Itália, cara, assim, eu fiquei feliz pela Itália ganhar. Preocupado, né, pela nossa supremacia no futebol, de alguma outra seleção nos alcançar. É. Mas é agora que a gente já não significa mais nada pro futebol mesmo, eu já superei. Eu já superei esse problema todo. Aí tu fica imaginando, e se o Zidane jogasse na seleção da Alemanha, cara? Não, cara, não imagina, não. Caraca, cara, a gente falou que tá gravando de noite aqui, é tarde da noite, cara. Agora eu vou sonhar com essa merda, eu vou ter que pesadelo. Sonhar com o Zidane, cara? Vou sonhar com o Zidane jogando pela seleção da Alemanha e contra o Brasil, né, cara? Zidane mais 10 alemães em volta de você, incrível, né, cara? Mas então. Volta de mim, não, cara. Que você fica imaginando, cara? Você tá com sonhos muito esquisitos. Quem tá falando que vai sonhar aí com alemão e francês? É você, parceiro. Não, que eu vou sonhar com um pesadelo de um jogo de futebol com a seleção alemã reforçada pelo Zidane. É totalmente diferente. Reforçado pelo Zidane. Tô falando de futebol. Futebol. Vamos falar de futebol. Falar de futebol. Em 2007, o campeão voltou a ser um brasileiro, né? O vencedor do prêmio de melhor do mundo voltou a ser um brasileiro, que foi o Kaká. Que até hoje eu não entendo. O maior mistério da história do futebol. Não, vamos lá. Ele foi o primeiro e único cara que conseguiu ganhar do Messi e do Cristiano Ronaldo. Exatamente, até hoje. Porque até hoje. O segundo lugar naquele, em 2007 foi o Messi e o terceiro lugar foi o Cristiano Ronaldo. É. E na verdade, assim, o Kaká, ele talvez não seja um jogador tão impressionante quanto o Ronaldinho Gaúcho, quanto o Zidane, todos os outros que a gente viu antes. Uhum. Nem tão impressionante quanto o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas é porque naquele ano ele foi muito decisivo. O Milan ganhou tudo, cara. Ganhou Champions, ganhou um monte de coisa. Já até Copa perdido, da Itália, do Copa da Itália, ganhou um monte de coisa. Mas aí que tá, cara. Mas o futebol dele não era brilhante, entendeu? Então, mas ele era decisivo, cara. Ele fazia muito gol, dava muito passe. Exatamente. Ele era um cara importante em campo. Assim, ele fazia diferença. O cara que foi mais decisivo naquele ano, por mais que ele não tivesse o melhor futebol, ele foi mais decisivo do que o Messi e o Cristiano Ronaldo, entendeu? É, não sei. Eu acho que o Cristiano Ronaldo era muito mais importante pro Manchester do que o Kaká era pro Milan, entendeu? Então, eu achei em 2008. Em 2008 eu tenho certeza. Inclusive, em 2008, o Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio. É, em 2008, na verdade, foi o ano que marca o início da supremacia da dupla Cristiano Ronaldo e Messi, né? Daí pra frente, só eles dois ganharam. A gente já tá aqui em 2016, isso é complicado, né, de falar, mas assim, de 2008 a 2015, só esses dois caras que ganharam o prêmio. Cristiano Ronaldo ganhou em 2008, o Messi ficou em segundo e o Fernando Torres ficou em terceiro. Fernando Torres, caraca. Fernando Torres. E o Fernando Torres, hoje em dia, ele nem é... Não, o Fernando Torres foi, sei lá, acho que foi, desabou em 2008, né? Pois é, porque depois de 2008, assim, de 2008 pra frente, ele era considerado até um jogador meio descartável, assim. Não, né? Ele jogou bem no Atlético de Madrid por um bom período, cara. Daqui a pouquinho ele tá jogando no Atlético Mineiro. É porque realmente, cara, pra você pensar num cara que é terceiro melhor do mundo, entendeu? Apresentar só aquilo, eu acho que é pouco. Mas em 2009, quem ganhou foi o Messi, né? Já fazendo troca-troca ali, Cristiano Ronaldo, que nesse caso o Cristiano Ronaldo conhecido. Ah, esse é o sonho de muita gente por aí, hein? Cara, fazer troca-troca com o Cristiano Ronaldo, né? Mas assim, o cara que ficou em terceiro foi o Xavi, né? O Xavi Hernández da Espanha. E 2009 foi o último ano em que o prêmio de melhor do mundo foi concedido unicamente pela FIFA. Unicamente não, concedido pela FIFA. Porque até agora a gente tá falando do prêmio de melhor do mundo. mundo sem considerar a bola de ouro da revista, as né? As bolas douradas. Até porque a revista é francesa, então, né? Olha só, cara, que maluco. Meu Deus do céu, cara. Você tem medo de francês, cara? Não, não tenho não, cara. Eu tenho até amigos franceses. Olha só, preconceito, cara. Eu não tenho preconceito, cara. Tenho amigos franceses. Tem até amigos que são, né? Mas assim... Amigos carnavalescos franceses. Isso aí, cara. Você que tá dizendo aí, entendeu? Você... Nem fala de carnavalesco porque a tua escola aí subiu pra primeira divisão, né? Agora, né? Paraíso do Tuiuti, rapaz. Paraíso do Tuiuti subiu agora pro grupo especial. Carnaval do Rio de Janeiro. Mas assim, em 2010, que foi o ano em que finalmente o prêmio foi unificado, quem foi o vencedor? Foi novamente o Messi. Só que dessa vez foi uma parada bizarra, porque só o jogador do Barcelona que disputou as três primeiras posições, né, cara? Porque ele foi acompanhado do Iniesta em segundo e Xavi em terceiro, né, cara? Pois é, cara, um clube monopolizou os três principais jogadores do mundo na época. Foi uma parada impressionante. Na verdade, assim, de lá pra cá, praticamente a lista só tem Barcelona e Real Madrid, né? Uma vez ou outra aparece aí um Bayern de Munique. Assim, não é tão difícil porque você tem Messi e Messi e Cristiano Ronaldo, né? Tipo, já ocupando dois slots aí de lá de 2008 pra frente. Então, O Cristiano Ronaldo não participou em 2010, né? Não teve interesse. Não, é verdade, em 2010 ele não participou, é verdade. Mas esse foi justamente o ano que os três foram do Barcelona. Mas os outros anos todos ele participou. Em 2011 o Messi ganhou de novo. Ele ganhou pela terceira vez seguida, né? Porque ele ganhou em 2009, 2010 e 2011. Quem ficou em segundo lugar foi o Cristiano Ronaldo, em terceiro, Xavi. E em 2012, a mesma coisa. Quer dizer, quase a mesma coisa. O Messi em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo em segundo e o Iniesta em terceiro. Então, tipo, o Messi pegou sua quarta vitória seguida, cara. Então vamos lá. É impressionante. O Messi ganhou três bolas de ouro. Até aí quatro. Em 2012, em 2012 quatro. Ele ganhou a quarta. E o Cristiano Ronaldo ganhou duas. É, até aí ele tinha ganho uma só, né? Ele tinha vencido uma só, até 2012. Não, mas até hoje, assim. Tipo, até depois. Hoje ele ganhou três. É, até hoje o Cristiano Ronaldo ganhou três e o Messi cinco. Três e o Messi cinco, tá ok. Não, só pra... Porra! É muito... são muitas bolas, cara. São muitas cara, bolas. Eles gostam muito de bolas. Só que eu acho que eles estão inquietos porque eu não tô em número par, né? Mas tudo bem. Pois é. Não, mas aí junta os dois, entendeu? Aí, moleque. Olha só, imagina. Depois fazer essa suruba interessante. Por incrível que pareça, esse programa tá ficando entre os mais pederastas. Tá muito tempo, é. Esse banho de bolas o tempo todo, né, cara? É, cara. Bolas é de Cristiano Ronaldo. É, em 2013 a gente teve o Cristiano Ronaldo ganhando de novo, né, cara? Com o Messi segundo. E aí o terceiro lugar foi o Ribéry, cara. Porque o Bayern de Munique tava humilhando todo mundo, jogando muito. E aí eles precisavam colocar alguém do Bayern de Munique na lista. Eles abriram uma cota pra jogador feio pra caralho. E aí entrou o Ribéry. Exatamente. Ribéry joga muita bola, cara. Joga muita bola. Não, o Ribéry joga muito. Ele joga muito. Sim. Ele tava reclamando que, pô, se eu não consigo jogar mais do que isso, se eu não ganhar agora, eu nunca vou ganhar. Mas, cara, assim, tudo bem que você não consegue jogar mais do que isso, mas mesmo assim, Cristiano Ronaldo e o Messi eram melhores do que ele. Não, assim, enquanto o Rivaldo conseguiu ter o feito, né, de ser eleito sendo um cara, pô, desagradável, não digo, mas um cara pouco atrativo pra mídia, o Ribéry não conseguiu o mesmo feito por ser pouco atrativo visualmente pra ganhar o prêmio, né? Então ele acabou ficando aí desfavorecido diante de outros candidatos aí. Porque você acha que o Cristiano Ronaldo é gatinho, cara? O Cristiano Ronaldo é mó gato. Não. O Cristiano Ronaldo só tava mais preparado pra esse momento que ele, cara. Ah, entendi. Entendeu? Certo. Eu acho que o Ribéry só entrou na lista porque France Football, entendeu? Queria botar o francês de novo, né? Ah, você tá puto de novo, né? Não, sacanagem. Ribéry joga muita bola. Mas 2014, a gente teve de novo o Cristiano Ronaldo vencendo e ele ganhou a segunda seguida, né? Pela primeira vez ele ganhou dois prêmios seguidos, foi a terceira bola de ouro que ele conquistou. E em segundo lugar ficou o Messi e em terceiro lugar ficou o Neuer, que é um goleiro. Olha aí, um goleiro, entendeu? Chegando na lista novamente, goleiro da Alemanha. É, considerado até hoje o melhor goleiro do mundo, né? E realmente, acho que é difícil dizer que ele não é, entendeu? O Neuer é sinistro. O Neuer é sinistro. Acho que melhor que ele só o Paulo Vitor. Caralho, que goleiro Bruno, que tá não sei quantos anos sem tomar gol. Acho que pois é, exatamente. Esse aí é melhor que o Neuer. Assim, 2015 foi um ano em que finalmente a gente voltou a ter um brasileiro na final, né, cara? Porque assim, já tava um tempão sem nenhum brasileiro figurar na lista. O último tinha sido o Kaká, que tinha sido vencedor em 2007. Olha só, cara, de 2007 pra frente não tinha tido nenhum brasileiro até 2014. Verdade. Mas em 2015 a gente teve o Neymar. O cara conseguiu ser campeão do mundo com o nome de duas sílabas, né, cara? Olha só. Pois é, né, cara? E repetidas ainda. O cara conseguiu ser melhor do mundo, mas não conseguiu entrar naquela final entre Brasil e Alemanha. Ele ficou tentando até o fim. até o último minuto tentando entrar. Mas, cara, em 2015 o campeão foi novamente o Messi. Em segundo lugar ficou o Cristiano Ronaldo, acho que já era esperado. E em terceiro ficou o nosso grandioso Neymar. Assim, muita gente, na verdade, até achava que o Neymar foi melhor do que o Cristiano Ronaldo no ano passado, na temporada passada, na verdade. Eu não sei dizer se ele foi realmente melhor, mas eu acho que ele mereceu estar nessa lista aí, entendeu? Eu posso me arriscar aqui a dizer que com o declínio, né, do Cristiano Ronaldo e do Messi, porque o Cristiano Ronaldo já tá ficando velho, né, o Messi daqui a pouco vai ficar também. Uhum. Assim, basta um ano um dos dois tá lesionado, ou tipo, um tá velho e o outro lesionado, pro Neymar ser melhor do mundo aí. Caralho. Se os dois morrer do coração e o outro tipo, ficar aleijado, né? É, aí você tem que considerar que o Neymar tem que continuar jogando em alto nível e que nenhum dos outros malucos que estão aí correndo, comendo pelas beiradas, vai conseguir chegar no nível dele. É, né, sim. Mas na verdade eu acho que o Neymar ainda tem muito pra evoluir, entendeu? Então eu acho que ele tem futebol pra ser melhor do mundo, mesmo com o Messi jogando. Porque eu acho que o Messi não passa daí, entendeu? Eu acho que de onde ele tá, é só pra baixo. É, a não ser que ele crie asa, né? E comece a voar em campo, que aí realmente vai ficar foda de pegar o cara. É, porque assim, o cara já tá num nível que ele é muito superior a, assim, ele e o Cristiano Ronaldo, né, são muito superiores a quase todos os outros jogadores do mundo mesmo. Assim, muito superiores, que eu digo, é tipo com uma longa vantagem, entendeu? Uhum. Tem poucos caras que se aproximam, que é o caso do Neymar, talvez o Suárez, entendeu? Uns outros carinhas aí, o Bale tá chegando perto da jogada. Inclusive, quem que vocês acham que são jogadores que, assim, que podem substituir o Cristiano Ronaldo ou o Messi aí nos próximos anos, assim? É difícil, cara. O Neymar todo mundo fala, né, cara? Pois é, o Neymar, exatamente, acho que tem todo o potencial pra conseguir. Eu acho que talvez o Bale, cara, porque ele tem um futebol muito parecido com o Cristiano Ronaldo e ele também tem idade pra melhorar, né? O cara da Bélgica, o Hazard. O Hazard. É, pois é, esse cara, tipo, joga muita bola também. Mas aí o Hazard que tá, é constante, né, cara? É, então, esse que é falar, tipo, o cara, ele é bom, mas ele é bom às vezes, entendeu? E assim, é bom, entendeu? Não é extraordinário, eu não vejo nada extraordinário nele. Vê mais alguns lances dele, o Hazard joga muito, cara, porque ele realmente não consegue manter regularidade no alto, cara, nível dele. É que deu azar, entendeu? Essa aí tava anotada na sua mão direita, cara. Não anotei não, mas isso daí é porque se a gente não falasse, o nego ia mandar e-mail reclamando. O Di Maria é um cara que podia ter se destacado mais nos últimos anos, né, cara? Em 2014 ele jogou muito e teve gente que disse que ele tava até melhor do que o Messi, provavelmente por causa da Copa do Mundo. É, na verdade na Copa muita gente foi muito melhor do que o Messi, né? O próprio Robin destruiu na Copa. Sim, o Ramos Rodrigues destruiu na Copa também. O Ramos Rodrigues é um outro também que pode talvez garimpar um lugarzinho aí na lista de melhores do mundo. O pessoal do Real já reclama dele, eu não sei muito não, porque agora tu vê, o pessoal diz que o cara tá gordo, tá ligado? Leva o Thales pro Real Madrid então, porra. Acordo, caralho. Pois é, né? Eu ia falar pra levar o Walter, mas o Walter perdeu aí 10 quilos, vocês viram, cara? O Walter perdeu 10 quilos. Já tá com 30 já, cara. Daqui a pouco. É, pois é, cara. Tá mirando a seleção, cara. É. Jogador de peso mesmo. É. E o Pogba, cara? Vocês acham que o Pogba já tá com essa bola toda? Porque ele é a grande promessa junto com o Neymar, né, cara? E o Hazard, que deu uma caída agora recentemente, né? É, então, o Pogba é um moleque muito bom de bola. Ele tem velocidade, tem força, tem habilidade também. Eu acho que ele tem chance de figurar na lista. Porque aquele lance, a gente não pode garantir quem vai ser, sabe? Eu não posso dizer que o Neymar realmente vai ser o melhor do mundo, mas ele tem toda a chance de ser. O Pogba, eu acho que é um dos candidatos mais fortes, cara. Agora, porque essa nova geração aí que tá aparecendo, acho que ele é um dos mais fortes. É, a gente tem que tomar cuidado, porque nessa nova geração também tem muita enganação, cara. Ah, tem, com certeza. É, o cara que, pra mim, lidera essa lista das enganações aí, que seriam promessas pra concorrer ao prêmio de melhor do mundo, que muita gente fazia alvoroço, e, ah, porra, ele é sinistro, eu vou pagar milhões de euros nele, é o Balotelli, cara. Ah, porra, Balotelli, pois é, cara. Caralho, o Balotelli, puta que pariu, cara. O Balotelli, assim, porque eu acho que alguém acreditou que ele jogava, que ele achava que ele jogava, sabe como é que é? E o pessoal comprou a ideia dele, ele deve ser muito bom de convencer, ou então o empresário dele deve ser o lendário empresário do Doni, e convenceu a galera disso, entendeu? Porque o Balotelli, pelo amor de Deus, cara, eu jamais, eu não sei o que eu faria, cara, se eu pagasse dezenas de milhões de euros num cara pra ele fazer gracinha aqui e ali, não jogar porra nenhuma, chegar no final do jogo, ter uma chance, bater de letra, tentar encobrir o goleiro, porque o Balotelli é nesse nível de, né, de fanfarronice. É, pois é, cara. Então, o lance dele é que ele, tipo, na minha opinião, obviamente, né, claro, é que ele tem muita confiança, e aí ele andou acertando muitos lances numa época aí, e aí o pessoal se empolgou, porque o Balotelli é um maluco, assim, que é... Peladeiro, um pouco. Não, mas ele me lembra um pouco o Adriano no começo da carreira dele na Europa. que era um maluco que tinha muita força física, entendeu? Que tinha muita disposição e que fazia gol, entendeu? Mas fazia gol com convicção. Então, assim, as jogadas que ele fazia não eram jogadas de sorte, eram jogadas de consciência mesmo. Então, acho que a galera se empolgou um pouco com o cara fazendo o que tava fazendo. Só que ele também me lembra o Adriano por outro motivo, né, cara? Que é um maluco que tem problemas mentais sérios. Fanfarronice, né, cara? Fanfarronice, cara, exatamente. Ele não leva o futebol a sério. Pô, e o Götze, que era o Neymar alemão? Que Götzinho. O Götzinho, né? Götzinho, não, era o Ronaldinho. Não, era o Ronaldinho alemão, cara. Era o Götzinho. É, ele fez até gol na final da Copa, etc. Um belo gol. Ah, quem não fez gol na final da Copa, porra? Toda a Alemanha fez gol. Não, é isso, foi na semifinal. Na final. Foi mal, é porque a minha final foi aquele jogo ali. É, a final pra gente, né? Acabou a Copa ali. Mas assim, a Alemanha tem também o Toni Kroos, tem o Thomas Müller, né, cara? Tem uma galera boa aí. É. O próprio Neuer, que pode algum dia vir a ser melhor do mundo. Ele pode voltar pra essa lista aí e ser melhor do mundo, por que não? Eu acho que se tem um goleiro que tem condições de ser o melhor jogador do mundo depois que passou a fase do Buffon. O Oliver Kahn? O Buffon. Buffon. Ah, o Buffon é sinistro. Pô, Buffon foi o melhor goleiro que eu vi depois de Benji Wakabayashi, cara. Buffon é sinistro, né? Depois dele é o Neuer, entendeu? Pra não, mim, achei que fosse o Akashimazu, cara. Não, o Akashimazu vem depois do Neuer. Agora, tem uns caras que já são um pouco mais velhos, que eu acho que se não tivesse Cristiano Ronaldo e Messi no nível tão, poderiam ter vencido alguns anos aí desses que acabaram de passar. Que eu acho, por exemplo, que o Suárez poderia ter vencido. Ibrahimovic, né? O Ibrahimovic poderia ter vencido. O Robin, que nunca apareceu na lista também. O próprio Iniesta. Eu acho que eles teriam chance aí de... Ah, você falou de super goleiros. Eu lembrei de mais um que, pô, pra mim, ele e o Buffon foram mais sinistros que eu já vi. É o Van der Sar. Pô, Van der Sar. Os meus dois goleiros favoritos são Buffon e Van der Sar. E normalmente eu jogava com um time que tinha um dos dois no Ineleve. Era só pra garantir que eu não ia tomar. Apelão, cara. Eu só queria jogar, botar o Roberto Carlos no ataque. Botar o Pelé no gol. É, o Pelé no gol. 99, carrava pra caralho, filho. O Pelé é sim. Pelé no 99. Cara, e esses moleques novos de 100 milhões de euros aí, que na verdade os clubes colocam preço neles, né, cara? O moleque começa a despontar, fazer uma graça e o clube, não vendo nem por 100 milhões de euros. Que aí pro próximo cara que for fazer a oferta já saber pra onde ele tem que começar, né, cara? Certo. Que tipo, Aubameyang, Felipe Anderson, o que vocês acham? Agora, mais recente, o Alex Teixeira, né? Vendido por cento não sei quanto lá pra... A China, na verdade, eu acho que não. Eles pegam um centavo de cada escravo chinês e dão de oferta num jogador desse, cara. Aí eles conseguem 100 milhões Alex de euros. Teixeira. Não, foi metade desse valor, foi 50 milhões de euros, Alex Teixeira. O que é muita grana ainda assim, né? Cara, os Estados Unidos começaram a trazer alguns jogadores pra fortalecer o futebol local. E aí a China virou e falou, quer saber, a gente vai fazer mais rápido vocês, seus buchos. Porque assim, como é que o time americano conversa o jogador saiu da Europa? Mostra um projeto, fala pro cara que o cara vai ser referência no futebol nacional, o cara vai ser ídolo nos Estados Unidos, o cara vai viver uma qualidade de vida incrível, melhor ainda do que ele tem na Europa, que o cara vai terminar a carreira dele, ele vai ser manager do clube, que ele vai ser um monte de coisa, entendeu? Promete mundos e fundos pro cara, e aí o cara, tipo, sei lá, normalmente é um cara que tá terminando a carreira, entendeu? E aí que ele tá deixando de ser atrativo pros clubes europeus, então leva o cara, aí leva um monte de jogador em fim de carreira pra lá. Aí chega a China e vem aqui nos jogadores brasileiros, né? Entenda esse Não, mas não é só coisa de não, tô fazendo isso no mundo todo, cara. É, o Ramires foi a transferência mais cara da história da China. E sim, agora o Lavezzi vai pra lá também, né? Agora o Lavezzi vai pra lá. É. Vai ser o jogador mais bem pago do mundo. O Lavezzi. Pois é, Lavezzi mais bem pago que Messi, Cristiano Ronaldo. Exato. Muito mais, na verdade. Muito mais, então. Esse que é o lance. Porque eu ia falar, eles chegaram aqui e começaram a tirar os brasileiros. E aí o pessoal falou, pô, não demora muito, eles começam a chegar nos europeus. E assim, com as cifras que eles estavam oferecendo pra jogadores ridículos não, pra bons jogadores aqui, os bons jogadores do Brasil, eles estavam oferecendo cifras, pô, altíssimas, que eram totalmente reais, e estavam levando, o pessoal falou, pô, se eles chegarem com esse dinheiro em muitos clubes europeus, eles davam também. E não foi, não deu outra, né, cara? Eles chegaram com esse dinheiro e muito mais, inclusive, que os europeus estão levando uma galera boa, né? Enquanto lá nos Estados Unidos eles prometem mundos e fundos, cargos e tudo mais, aparece um chinês e fala, te dou 100 milhões de flango. Ele leva o cara pra jogar lá, não adianta nada. E um pastel de queijo. O cara vira e fala pro clube, ó, vou te pagar tanto pra levar esse cara, vira pro jogador e fala, você vai ganhar um salário isso aqui, ó. Esse número que você não sabe nem falar. É. Pô, o cara vai, cara. Assim, tem jogadores que são jovens, que estão fazendo besteirinha. O Alex Teixeira, por exemplo, começou a aparecer bem pro futebol agora, tinha chance de aparecer e ir pra uma seleção brasileira e etc. Não que agora tenha muito glamour de seleção brasileira, né, talvez. Pois é. Mas assim, ele tinha chance de aparecer e jogar bem por um clube de expressão europeu. É, mas assim, eu tava vendo, acho que foi hoje, hoje até, eu vi uma matéria do William falando que... Isso, foi hoje. É, então, que ele entende lá do Alex Teixeira porque o clube que ele tava, que é o Shakhtar, né, é muito ruim de negociar os jogadores, né, e que ele apareceu, eles só liberaram porque apareceu essa oferta absurda que a China fez, entendeu? E que, embora a outra oferta que os clubes da Inglaterra estavam fazendo fossem muito boas, mas eles trabalham dessa forma, né, eles ficam... É, eles preferem vender para um time de menor expressão, por uma grana muito alta, do que respeitar a vontade do jogador. Tem um negócio que é o seguinte também, né? A janela europeia já tinha fechado e, cara, a Ucrânia tá sempre em guerra, né, cara? Então deve ser assustador você ficar jogando num país que tá vivendo o que a Ucrânia tá vivendo, né? É, pois é, tem isso também. Entendeu? Mas assim, nesse caso aí eu acho que nem vai ser muito problema pra ele, não. Assim como não vai ser preciso os caras ficando pra lá, porque é o tipo de coisa que eu também não entendo no futebol. O cara vai pra lá por uma bolada absurda, aí joga um ano lá, ou sei lá, 9, 10 meses lá e volta. Como aconteceu com o Gerson, que nem foi pra lá, mas foi pro Roma, não foi? É, eu nem lembro pra onde o Gerson já tá de volta. É, o Gerson Fluminense saiu pro Roma, ficou. Ele saiu por um dinheiro absurdo, que o Fluminense provavelmente já enfiou no cu, que é o que ele gosta de fazer. Mas assim, o dinheiro que foi um absurdo. E aí o cara pegou, jogou 6 meses lá e voltou pro Fluminense, sabe como é que é? Eles já queriam transferir o moleque pra outro lugar. Cara, eu não sei, cara. Deve ser os especuladores, né? Da Bolsa, eles devem todos ter uma porcentagem muito grande desses clubes e devem ficar fazendo especulação com os jogadores e o dinheiro vai aparecer em algum outro lugar que a gente não faz ideia. Porque não tem outra coisa que explique isso. Tu pegar e contratar um cara peso de ouro pra ele ficar 6 meses no teu... Pois é, depois ir embora. Na Itália? Tu devolvendo na Itália? Máfia, cara. Lavagem de dinheiro. Não. Nada disso. Que isso, cara. Máfia, porra. Ninguém falou isso, não foi um engano. Vocês ouviram errado aqui. Pois é, galera. Não tem nenhum italiano ouvindo a gente. Se tiver, ele não sabe onde eu moro. Minha família veio da Calábria também. Brincadeira. Mas, assim, cara. Eu acho que... Não tem explicação, cara. Não acho que seja máfia. Eu acho eu não sei. Deve ter alguma explicação nesse mecanismo aí do futebol. Mas, porra, é uma parada que não faz sentido pra mim, cara. É, o cara pegar, vir a peso de ouro, ficar 6 meses e ir embora a troco de nada, entendeu? Pra ver se ele pega ritmo. Pois é, cara. Acho que o clube, ele aposta no jogador. E aí, quando vê que o jogador não tá rendendo tanto, ele prefere devolver o cara pro cara voltar a se valorizar do que manter o cara lá perdendo valor, entendeu? Mas ele voltou por empréstimo, é isso? É, acho que foi por empréstimo, sim, cara. Mas é porque tem negócios que são mal feitos, cara. Por exemplo, o Santos pagou 40 e não sei quantos milhões pelo Damião. Agora liberou o cara por, sei lá, 5 milhões. Não sei as cifras direito, entendeu? Mas é essa ordem de grandeza aí. O Leandro Damião é uma bomba de hidrogênio, cara. Na moral. É. O Leandro Damião, assim, é aquela história. É mais ou menos o que você falou do Balotelli sem a fanfarronice, cara. Que o Leandro Damião jogou muito um ano no Cruzeiro. Olha, no Cruzeiro? Foi no Cruzeiro, né? Jogou muito no... É, no Inter. No Inter, foi no Inter, isso. No Inter. Jogou muito um ano no Inter e todo mundo achou que ele era sinistro, o cara foi pra seleção, jogou porra nenhuma na seleção. E todo mundo continua achando que ele jogava muito, entendeu? Pois provavelmente é. Obra do empresário do Doni também. E aí o cara pegou e chupou dinheiro de todos os clubes que ele passou depois, cara. Passou uma parte do tempo lesionado, quando saía da lesão era pior, entendeu? E não dá pra entender, cara. O Leandro Damião, alguém inventou o Leandro Damião por um ano, né? Ele deve ter feito um pacto com o capeta lá. Pois é, cara, porque assim, nesse ano que você diz que ele jogou muito, ele realmente jogou, cara. Eu lembro de um jogo do Inter com o Flamengo que ele fez um gol de voleio. Foi um voleio meio a bicicleta, sei lá. É, ele fazia uns gols malucos mesmo. Foi um dos poucos casos em que o Flamengo levou um gol e eu não fiquei chateado, entendeu? Porque foi um lance tão bonito que eu falei, pô, beleza. Eu gostei de ter visto isso aqui, é. Porra, então tu não ficou bolado com aquele gol do Neymar que foi pro Puskas, não, né? Não, então, aquele não. Aquele gol, na verdade, eu senti vergonha. Mas eu fiquei feliz de ter visto ao vivo. Ao vivo que eu digo pela TV, né? Mas eu vi na hora que aconteceu. Eu falei, caraca, eu pude ver isso aí. Eu fiquei feliz. Eu falei, pô, já que o Flamengo vai ser humilhado mesmo. Tava xingando o Ronaldo Angeli pra caralho com você, cara. Não, eu fiquei bolado. Eu fiquei com vergonha, história, cara. Eu fiquei com vergonha, mas eu gostei muito. E o melhor de tudo foi que, assim, aquele gol foi o gol que acordou o Ronaldinho Gaúcho. Foi o jogo que ele, o único jogo em que ele foi o Ronaldinho enquanto atuou pelo Flamengo. Porque esse gol do Prêmio Puskas foi naquele 5x4, né? Flamengo e Santos. Assim, o Ronaldinho tava jogando nada. Primeiro tempo o Santos dominou, fez 3-0 no Flamengo. E aí quando o Neymar fez aquele gol ali, provavelmente o Ronaldinho botou a mão na cabeça assim durante o intervalo e falou: pô, vamos dizer que não foi Flamengo e Santos, foi Neymar contra o Ronaldinho. Uhum. Vamos dizer que o Neymar ganhou. Melhor voltar e ganhar logo, entendeu? Aí foi o que ele fez, voltou e ganhou logo, entendeu? Referência muito nerd, é aquele episódio que o Charmeleon resolve evoluir pra enfrentar o Aerodáctil. Tipo isso, né? Tipo, ah, tá na hora, né? Tá na hora, vai ser agora. Deixa eu resolver esse assunto logo. Enfim, acho que a gente falou bastante, né? Sobre os melhores do mundo, os não tão bons assim. Pois que talvez nem devessem ser mencionados, né? Pois é, falamos muito desses, né, cara? Balotelli, Damião. Balotelli, Damião. Mas aí, por outro lado, a gente falou de caras que mereciam muito ser mencionados no próprio prêmio e não foram, como foi o caso do Túlio, do Edmundo. É verdade, o grande Túlio. O grande Túlio. Túlio injustiçado, 95, cara. Túlio, tá vendo? Por isso que ele foi lá e fez questão de fazer 1000 gols, já que não deram o prêmio de melhor do mundo, pelo menos 1000 gols é que eu vou fazer. Pois é. Quanto tempo o Messi vai levar pra chegar aos 1000? Pô, né, não? De repente. Será que ele vai chegar? Conforme fosse, não conseguir na carreira profissional, ele pode enfrentar o time da ACD, da BDR, aí conseguir depois. Não! A gente propõe um jogo, de repente, aí pros ouvintes, deles fazerem uma lista aí, que 3, 5, de 1 a 5 que eles acham que foram os melhores de todos os tempos, porque eu já dei a minha, né, a minha opinião. Pra mim foi o Zidane, né, em segundo eu colocaria, de repente, o Ronaldinho Gaúcho mesmo, né, e em terceiro aí eu sou muito brasileiro, eu ia falar o Ronaldo já. Ah, deixa eu pensar mesmo. Não, eu sou brasileirão nessa também, cara. Eu também, cara. Talvez fosse o Ronaldo mesmo em terceiro, cara. Cara, assim, vou falar os meus três. Fala os três. Assim, eu não vou botar Pelé nessa parada. Não, não. Da Maradona. Só do disso. Ano da lista pra cá, entendeu? É, exatamente. Os caras que eu vi jogar, né? Uh-huh. Então, assim, dos que eu vi jogar, eu colocaria em primeiro Ronaldinho Gaúcho, em segundo Zidane, em terceiro Romário e, cara, provavelmente em quarto o Ronaldo Fenômeno e agora o quinto. O quinto já tem muita gente disputando aí, daqui a pouco eu solto quem seria o quinto da minha lista enquanto vocês vão pensando de vocês. É, eu acho que pra mim ia ser Zidane, aí em segundo eu colocaria assim o... Eu não ia colocar o Ronaldo, não. Aliás, não colocar o Ronaldinho Gaúcho, não. Em segundo eu colocaria o Messi, depois o Ronaldinho Gaúcho. E aí depois dele, talvez o Romário e o Ronaldo. Eu acho que o Messi entra na minha lista antes do Romário, cara. E antes do Ronaldo. Ele seria o terceiro da minha lista, logo abaixo do Zidane. É. É. Que é o Romário em quarto, o Ronaldo em quinto. É, na minha lista ficaria Ronaldinho, Messi, Zidane, Cristiano Ronaldo e Romário, cara. Uma boa lista. São listas parecidas, né? São mais ou menos os mesmos caras, praticamente, e em ordens diferentes. Acho que é justo, de alguma forma, né? Por tudo que eles apresentaram aí nesses anos todos e toda a felicidade futebolística que eles trouxeram pra nós e algumas tristezas, como é o caso do Zidane. Mas... É, então é isso. Assim, eu acho que os ouvintes poderiam mandar a lista deles também, né? Dos 5 melhores aí pra eles, na opinião deles. De repente, nos e-mails da semana que vem a gente lê. E aí a gente pode pensar em alguma brincadeira com isso, né? Que só o narrar o gol, caso a gente tenha e-mail suficiente do que for o mais escolhido para primeiro colocado. Quem sabe? Pode ser, exatamente. Brincar aí de alguma forma com isso. A gente vai decidindo ao longo da semana, até o próximo programa. E agradecer, né? Todos eles que nos aguentaram aqui até agora, que ouviram esses nomes incríveis da história do futebol e ouviram muitas declarações homossexuais, né? Nada contra. Alguém tem alguma consideração final para fazer? Alguém tem alguma coisa para falar? Não. Sim, assinem o feed. É verdade, assinem o feed. É, pode crer, assinem o feed. Mandem e-mails, compartilhem no Facebook. Mandem aí pros seus amigos, entendeu? 5 amigos só, cara, 5 amigos é pouquinho. 5 essa semana, 5 na outra, 5 na próxima. Pois é, se você joga bola, passa pra galera da pelada que você joga, entendeu? Fala pra galera escutar, diz que é maneiro, mente pra eles, né? É isso aí, dá no chute, sacaneia seu amigo. Vê quantos otários vão cair nessa, né? Exatamente. Divulga a gente aí pra ajudar a gente a crescer e fazer um conteúdo cada vez melhor, mais interessante, mais divertido, mais zoeiro. Ah, brilhante. Passa a mão bem forte pra ajudar a gente a crescer, cara. Faz isso. Pode crer. Isso aí, molecada. Um abraço. Abraço.